Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Minuto RC, seu podcast sobre automodelos radiocontrolados. Nesse primeiro episódio, farei uma pequena apresentação sobre esse humilde servo que vos fala. Qual a proposta do Minuto RC? O primeiro assunto a ser abordado? Qual automodelo comprar? Onde darei algumas dicas de quais perguntas você deve fazer para saber qual automodelo vai atender melhor as suas expectativas. Eu sou Eder Valmir Holtz, no Twitter e no Facebook eu sou Eder V. Holtz e no fórum RC Offroad eu sou Eder.Holtz. Além desse fórum, eu participo de outros, mas o RC Offroad é onde estarei abrindo um post para o Minuto RC. Eu estou no hobby desde 2009, e de lá para cá já tive inúmeros automodelos, chegando a ter 12 modelos ao mesmo tempo. Exagerado, eu sei. Agora estou mais tranquilo e tenho somente 7. Todos elétricos, e os elétricos são que eu conheço melhor, com mais afinidade. Já testei automodelos na escala 1.24, 1.18, 1.10, 1.8 e 1.7. Alguns off-road e alguns on-road. Além disso, gosto muito de fazer alterações nos outros modelos, e isso vai ser muito legal discutirmos nos próximos podcasts. A intenção do Minuto RC é poder ter um pequeno bate-papo, onde estarei compartilhando o meu conhecimento e esclarecendo algumas dúvidas. Digo bate-papo porque vou abrir um post lá no RC Offroad, onde você poderá postar suas dúvidas, seus comentários, comentar o cast, fazer algo mais interativo. E não só isso, até mesmo para registrar o que está acontecendo, quais são as dúvidas. O Minuto RC também poderá ter ajuda de terceiros. O que seria ajuda de terceiros? Alguém que conheça sobre um assunto e queira contribuir, queira participar, poderá participar do podcast, tanto enviando áudio, como enviando vídeo e até mesmo postando lá sua dúvida, comentário ou assunto que queira ajudar. Todos agradecemos isso com certeza. O meu conhecimento é mais focado em automodelos elétricos, motor brushless, escovados, mas quem tiver conhecimento em motores a combustão, quiser ajudar, quiser contribuir, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Mas bem, vamos ao primeiro assunto. Qual automodelo comprar? O que é interessante para mim? É sempre interessante você fazer algumas perguntas. Onde eu vou usar? Eu vou usar dentro de casa esse automodelo? Se eu for utilizar dentro de casa, é interessante que ele seja pequeno para que eu possa manobrar ele com facilidade. É interessante que ele não seja muito rápido. Se ele for muito rápido, quando você vê, ele já está embaixo de uma estante. Se eu for usar ele em ambiente externo, na garagem do prédio, eu posso optar por um modelo 110 que vai ser bem tranquilo de andar. Pode ser um modelo mais rápido e é muito legal. Agora, se eu for utilizar em pista, digamos, de on-road mesmo, eu vou em algum lugar para andar em pista, é interessante você ter um modelo 110 ou que seja compatível com o que o pessoal utiliza na pista. Se todo mundo na pista utiliza modelos a combustão, é ideal que você compre um modelo a combustão e que seja muito parecido com o que eles usam. Por quê? Para ser competitivo. Se você utilizar um motor muito melhor do que o pessoal está usando, não vai ter graça. Você no começo vai apanhar um pouco porque não tem muito a noção de esterço, mas assim que você estiver andando bem, você vai deixar o pessoal para trás e não vai ser mais interessante brincar. Se você for andar em campos mais abertos, de acordo com o campo que você vai utilizar, digamos, vai andar na grama, a maioria dos automodelos off-road serve para grama. Pode ser desde um slash com tração 4x2 como um 4x4. A mesma coisa em terra. Se for uma terra mais batida, a maioria dos automodelos off-road ou de rally já servem. Agora, se for algo um pouco mais pedregoso ou que seja um terreno mais difícil de se andar, é melhor que sejam automodelos com rodas maiores. Um exemplo, se você for andar na praia. Se você for andar na praia, for andar na areia dura lá da beira do mar, é legal, você vai conseguir andar bem com automodelos de pneu mais estreitos. Agora, se for tentar andar na areia mais fofa, seria melhor pneus mais largos, com garras maiores. Também é interessante, mesmo andando em ambiente externo, se você for andar num ambiente muito pequeno, automodelos de escala menor, 1/18, vão ser mais interessantes do que automodelos com escala 1/8. Nem sempre automodelos mais rápidos são os mais legais. Muitas vezes você tem um automodelo mais lento e que vai te trazer muito mais satisfação. A princípio seria isso, eu aguardo o comentário de vocês lá no RC Off-Road. Agradeço muito por vocês despenderem de seu tempo, escutando, e acredito que eu vou conseguir atender melhor as expectativas após receber os seus comentários, suas dúvidas, suas críticas. Muito obrigado, a gente se vê, se fala, se inscreve. Abraço!